Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos continuar nossa leitura bíblica, hoje trabalhando com o texto de 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. O texto vai trabalhar o governo de Asa, rei de Judá. Há um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, 9 a 24. Também o texto trabalha com Asa vencendo Zerá, o etíope. E não é um texto tão longo, então nós vamos trabalhar com eles. E eu espero que nos edifique. Edifique a todos com essa leitura bíblica. Vamos trabalhar então 14, versículo 1. 2 Crônicas 14, versículo 1. Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Assá, ou Asa, foi proclamado seu sucessor em seu reinado. A nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã chamadas de Asherá, postes ídolos consagrados a Astarote. Então esse versículo é o versículo-chave do capítulo. Diz o texto que ele aboliu os altares dos deuses estrangeiros, os cultos idólatras, que normalmente passaram a fazer parte do povo de Israel e que ocorriam nos montes. Também o texto diz que ele despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Asherá, postes ídolos consagrados a Astarote. Do que estamos falando, propriamente dito? A idolatria, irmão, irmã, é uma praga que se abriga na alma das pessoas que lhe dão acesso e as afasta da comunhão com Deus. É uma praga que afasta da comunhão com Deus verdadeiro. Dificilmente é extinta mediante decreto ou lei. Determinações do rei não foram completamente obedecidas, tampouco duradouras. Você vê em 1 Reis, capítulo 15, verso 14. As colunas eram monumentos de pedra. Preste atenção. As colunas eram monumentos de pedras dedicados ao culto do deus Baal e os postes ídolos, Asherim em hebraico, troncos de árvores dedicados à adoração de Astarote, considerada por muitos povos pagãos como a rainha do mar, a deusa da fertilidade. Faça um paralelo. Hoje, algumas religiões ainda têm a rainha do mar. Tem também hoje a rainha dos céus, que o texto vai trabalhar em Jeremias. Então, rainha do mar, rainha dos céus, isso tudo é idolatria. A deusa da fertilidade costumava-se gravar nos troncos uma imagem de Astaroth, que ficava como totem ao lado do altar de Baal, adorado pelos pagãos como deus da terra e da fertilidade. Deus da terra e da fertilidade. Então percebemos aí expressões de idolatria. Por isso o versículo é tão importante. Versículo 4. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, a lei, e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos, que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso. E houve grande paz durante o seu reinado. Ele acabou com grande parte da idolatria e houve paz. É isso que acontece. Se você se livrar da idolatria, Deus abençoa. Construiu cidades fortes em Judá, versículo 6, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e terrores, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos, e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram muito e prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros de Judá que manejavam bem o escudo e a lança, e 280 mil homens de Benjamim que usavam escudo, atiravam com arco, todos os soldados corajosos. Irmãos, o texto é claro. Abandonou a idolatria, Deus abençoa. Ainda quando houver idolatria, a rainha do mar, a rainha dos céus e tantas idolatrias, Deus não abençoa. Então, nós temos que nos livrar de todas as expressões de idolatria. Isso é importantíssimo para todo o povo. Guarde isso. Abandonou a idolatria, Deus abençoa. Não abandonou a idolatria, Deus não pode abençoar. Agora o texto, a partir do versículo 9, Asa vencendo Zerá, o etíope. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Marechá, ou Maressá, como nós conhecemos. Então o rei Asa partiu contra Zerá e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale de Zefata, ou Zefatá, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé. Atenção! Em seguida, Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: ó Senhor, tu és nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a tua vontade. Um homem de Deus clama ao Senhor e pede que o Senhor venha ao seu favor, e o que acontece é que Deus ouve a oração e abençoa o seu povo. Versículo 12. Yahvé, o Senhor, os derrotou, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá. E assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão dos etíopes. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados cuxitas até Gerar ou Gerar. Então a mortandade foi enorme. Tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas, como despojo de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Yahvé. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças, de ovelhas e camelos que retornaram a Jerusalém. Penso que não haja dúvida na leitura do texto, nem interpretação, nos ensinando. Nós temos que abrir mão de toda a idolatria, de toda a prática pagã, de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E se nós abrirmos mão de toda a idolatria e de toda a prática contrária à vontade do Senhor, Ele nos dará a vitória espiritual. Hoje sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, mas ainda assim o Senhor nos dará vitória contra esses poderes, principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, como Paulo nos ensina. Mas para vencer é preciso abrir mão da idolatria, cultos idólatras que ainda ocorrem, e despedaçar as colunas de adoração pagã chamadas de Asherá, postes ídolos e consagração a Astarote. Hoje há outros nomes, mas a idolatria continua. Continua no nosso país, no Brasil, continua em outros países, e nós temos que nos livrar dessa praga que nos afasta de Deus, lutando espiritualmente contra principados, contra potestades. Potestade significa autoridades, autoridades que se colocam contra Deus, dominadores desse mundo tenebroso. Nós temos a vitória certa, porque abrimos mão de toda idolatria. Isso certamente nos ensina. Que Deus abençoe a nossa vida e nos faça abolir todo o culto idólatra, que nos faça despedaçar toda a coluna de adoração pagã chamada de Asherá naquela época e hoje com outros nomes, de ídolos consagrados a Astarote, naquela época com esse nome, hoje com outro nome, que nós abandonemos essas práticas e certamente o Senhor nos abençoará. Que Deus abençoe a leitura de mais um capítulo da palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém.